Ficheiro 73. O frio encorajava uma espécie de torpor mortal, mas a voz encorajadora de Gailey arrastou-me um pouco mais para fora do meu entorpecimento. Abracei os joelhos, balançando-me ligeiramente para a frente e para trás. A luz do buraco no teto esmaecera para a leve penumbra do começo da noite. Os investigadores chegariam no dia seguinte ou depois. Estava a ficar um pouco tarde demais para subterfúgios, para mim mesma ou qualquer outra pessoa. Embora eu ainda tivesse dificuldade em admitir que podia estar a correr um sério risco de vida, começava a compreender o instinto que fazia com que os prisioneiros condenados à morte buscassem a confissão e a absolvição na véspera do cumprimento da pena. Amar de verdade, quero dizer, insistiu Gailey. Não apenas querer ir para a cama com ele. Sei que desejas isso e ele também. Todos querem. Mas ama-lo. Amá-lo-ia eu? Além dos anseios da carne? A nossa cela possuía o anonimato escuro do confessionário. E uma alma, à beira da morte, não tinha tempo para mentiras. Sim, respondi. E deitei a cabeça nos joelhos outra vez. Fiquei em silêncio por algum tempo e pairei mais uma vez à beira do sono quando a ouvi falar outra vez, como se falasse consigo mesma. Então, é possível, disse ela pensativamente. Os investigadores chegaram um dia depois. Da umidade do buraco dos ladrões, podíamos ouvir a agitação da sua chegada, os gritos dos aldeões e o tropel dos cavalos nas pedras da rua principal. O alvoroço enfraqueceu à medida que a procissão descia a rua em direção à praça distante. Chegaram, disse Gailey, ouvindo a turbulência acima. Apertámos as mãos num reflexo, os antagonismos submersos no medo. Bem, disse eu, fingindo-me corajosa. Imagino que ser queimada seja melhor do que morrer congelada. Mas continuámos a congelar. Só na tarde do dia seguinte é que a porta da nossa prisão se abriu bruscamente e fomos arrancadas do buraco para sermos levadas a julgamento. Para poder acomodar a multidão de espectadores, a sessão foi realizada na praça, diante da casa dos Duncan. Vi Gailey erguer os olhos rapidamente para as janelas com vidros em losango da sua sala de estar, em seguida desviar o olhar sem expressão. Havia dois investigadores eclesiásticos sentados em bancos com almofadas atrás de uma mesa erguida na praça. Um dos juízes era extraordinariamente alto e magro, o outro baixo e robusto. Fazia-me lembrar uma banda desenhada americana que eu vira uma vez. Sem saber os seus nomes, batizei o alto de Mutt e o outro de Jeff. A maioria dos aldeões estava lá. Olhando em redor, pude ver muitos dos meus antigos pacientes. Mas os habitantes do castelo estavam notoriamente ausentes. Foi John McRae, o polícia carcereiro e carrasco da aldeia de Cranesmoor, quem leu a indiciação ou acusação contra as pessoas de Gailey Duncan e Claire Fraser, ambas acusadas perante o Tribunal da Igreja do crime de bruxaria. Diante das evidências, comprova-se que a acusada realmente causou a morte de Arthur Duncan por meio de bruxaria, leu McRae em voz firme e regular. Também ocasionou a morte pré-natal do filho de Janet Robinson. Fez afundar o barco de Thomas Mackenzie. Lançou sobre a aldeia de Cranesmoor uma dizimadora doença dos intestinos. Assim continuou por algum tempo. Callum fora minucioso nos seus preparativos. Após a leitura da indiciação, as testemunhas foram chamadas. Muitos deles eram aldeões que eu não conhecia. Nenhum dos meus pacientes estava entre elas, um facto pelo qual me senti grata. Enquanto o testemunho de muitos dos acusadores foi simplesmente absurdo e alguns, evidentemente, haviam sido pagos pelos seus serviços, outros tinham um evidente toque de verdade. Janet Robinson, por exemplo, foi arrastada para a frente do tribunal pelo pai, pálida e trêmula, com uma nódoa negra na cara, para confessar que havia concebido um filho de um homem casado e procurar os serviços de Gaylis Dangan para se livrar da criança. Ela deu-me um preparado para beber e umas palavras mágicas para dizer três vezes quando a lua nascesse, balbuciou a jovem, olhando temerosamente de Gaylis para o pai, sem saber quem constituía uma ameaça maior, e disse que isso faria as minhas regras voltarem. E voltaram? Perguntou Jeff, com interesse. Não de início, excelência, respondeu a jovem, sacudindo a cabeça nervosamente. Mas tomei a bebida outra vez, no quarto minguante, e então voltaram. Voltaram? A rapariga quase se esvaiu em sangue. Interveio uma mulher idosa, obviamente a mãe da jovem. Foi só porque achou que ia morrer que me contou a verdade. Mais do que desejosa de acrescentar pormenores sangrentos, a senhora Robinson foi silenciada com alguma dificuldade, a fim de dar lugar às testemunhas seguintes. Parecia não haver ninguém para dizer alguma coisa contra mim, fora a vaga acusação de que, como eu estava presente na morte de Arthur Dangan e colocara as mãos nele antes de morrer, obviamente devia ter tido alguma coisa a ver com o seu assassínio. Comecei a achar que Gaylis tinha razão. Não fora eu o alvo de Callum. Assim sendo, talvez conseguisse escapar. Ou pelo menos assim pensei, até a mulher da colina aparecer. Quando se apresentou, uma mulher magra, curvada, com um manto amarelo, compreendi que estávamos em sérios apuros. Ela não era uma moradora da aldeia. Jamais a vira antes. Tinha os pés descalços, encardidos da poeira da estrada por onde viera para chegar ali. Tem alguma acusação a fazer contra uma destas mulheres? Perguntou o juiz, magro e alto. A mulher estava com medo. Não levantou os olhos para olhar para os juízes. Entretanto, anuiu com a cabeça levemente e a multidão fez silêncio para ouvi-la. A sua voz era baixa e mute, teve de lhe pedir para repetir. Ela e o marido tinham um filho doente, que nascera saudável, mas que ficara fraco e começara a definhar. Concluindo finalmente que a criança era uma troca das fadas, colocaram-na na colina das fadas Croer Gorm, mantendo a vigilância para recuperarem o próprio filho quando as fadas o devolvessem. Viram as duas acusadas irem até à colina, pegarem na criança e declamarem estranhos feitiços sobre ela. A mulher torcia as mãos magras por baixo do avental. Ficámos de guarda até à noite, senhores. E assim que escureceu, surgiu um grande demónio, um enorme vulto negro que saiu das sombras sem nenhum ruído e se inclinou sobre o local onde havíamos colocado o bebê. Um murmúrio de assombro percorreu a multidão e senti os cabelos da minha nuca arrepiarem-se ligeiramente, mesmo sabendo, como sabia, que o grande demónio era Jamie, que fora ver se a criança ainda estava viva. Preparei-me, sabendo o que vinha em seguida. E quando o sol nasceu, eu e o meu marido fomos ver e encontramos o bebê trocado, morto na colina, e nenhum sinal do nosso bebezinho. Com isso, ela irrompeu em pranto e atirou o avental sobre o rosto para esconder o choro. Como se a mãe da criança encantada fosse uma espécie de sinal, a multidão apartou-se e a figura de Peter, o condutor de carroças, adiantou-se. Gemi por dentro quando o vi. Sentir as emoções da multidão voltarem-se contra mim quando a mulher falara. Agora só precisava que aquele homem contasse ao tribunal sobre o monstro do lago. Desfrutando o seu momento de glória, o condutor endireitou-se e apontou dramaticamente para mim. É verdade que podem chamar-lhe bruxa, meus senhores. Com os meus próprios olhos vi esta mulher chamar um monstro das águas do Lago do Mal para cumprir as suas ordens. Uma criatura enorme e terrível, senhores, da altura de um pinheiro, com pescoço igual ao de uma grande cobra azul e olhos do tamanho de maçãs, com um olhar capaz de roubar a alma de um homem. Os juízes pareceram impressionados com o seu depoimento e cochicharam entre si durante vários minutos, enquanto Peter me fitava desafiador com um olhar que dizia: agora vais ver. Finalmente, o juiz gordo afastou-se da reunião e, com um gesto imperioso, chamou John McRae, que se posicionara num dos lados, atento a qualquer problema. Carcereiro, disse. Virou-se e apontou para o condutor. Leve esse homem daqui e prendam-no pelourinho por bebedeira em público. Este é um tribunal sério. Não vamos desperdiçar o tempo dos inquisidores com acusações frívolas de um beberrão que vê monstros depois de beber demasiado uísque. Peter ficou tão perplexo que nem sequer resistiu quando o carcereiro caminhou a passos largos na sua direção e o agarrou pelo braço. De boca aberta, virou a cabeça para trás, lançando-me um olhar furioso enquanto era levado dali. Não resisti e ergui meus dedos para lhe fazer adeus. No entanto, após essa ligeira quebra de tensão nos procedimentos legais, a situação deteriorou-se rapidamente. Houve uma procissão de jovens e mulheres que juraram ter comprado sortilégios e amuletos a Gaylis Duncan para provocar doenças, livrarem-se de uma gravidez indesejada ou lançarem feitiços de amor sobre algum homem. Todas, sem exceção, juraram que os encantamentos haviam funcionado. Um recorde invejável para um clínico geral, pensei com cinismo. Embora ninguém me atribuísse resultados assim, houve várias que afirmaram, com razão, terem-me visto muitas vezes no herbário da senhora Duncan a preparar remédios e a triturar ervas. Ainda assim, talvez isso não tivesse sido fatal. Havia um número igual de pessoas para alegar que eu as havia curado usando apenas remédios comuns, sem nenhuma menção a feitiços, encantamentos ou truques mágicos. Considerando-se a força da opinião pública, essas pessoas precisaram de uma certa dose de coragem para se apresentarem e testemunharem a meu favor, e fiquei-lhes agradecida. Os meus pés doíam de estar em pé tanto tempo. Enquanto os juízes ficavam sentados com relativo conforto, não havia bancos para os prisioneiros. No entanto, quando a próxima testemunha apareceu, esqueci completamente os pés. Com um instinto para o drama, que se equiparava ao de Callum, o padre Bain abriu de par em par a porta da igreja e surgiu na praça, mancando pesadamente com uma muleta de carvalho. Avançou lentamente até ao centro da praça, inclinou a cabeça para os juízes, depois virou-se e inspecionou a multidão, até que o seu olhar fixo reduzisse o barulho a um murmúrio baixo e nervoso. Quando falou, a sua voz fustigou como uma vergastada. Quem está em julgamento sois vós, povo de Cranesmoor. Diante dele andava a peste e junto aos seus pés saía a febre ardente. Sim, deixaste-vos seduzir e afastaste-vos dos caminhos da retidão. Haveis semeado o vento e a tempestade está agora entre vós. Olhei-o espantada, um pouco desconcertada, com aquele insuspeito dom da retórica. Ou talvez ele fosse capaz de tais voos de oratória apenas sob o estímulo de uma crise. A voz, ostentosa, continuou potente. A peste abater-se-á sobre vós, e morrereis pelos vossos pecados, a menos que sejais purificados. Aceitastes a prostituta da Babilónia no vosso seio. Essa devia ser eu, imaginei, pelo olhar irado que me lançou. Vendestes a alma ao inimigo, acolhestes a víbora inglesa no vosso seio, e agora a vingança do nosso Senhor Todo-Poderoso cairá sobre vós. Para te livrar da mulher estranha e estrangeira que lisonjeia com as suas palavras, porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para os mortos. Arrependei-vos, povo de Cranesmoor, antes que seja tarde demais. Digo-vos que caiam de joelhos e implorem perdão. Expulsem a meretriz inglesa e renunciem ao vosso acordo com a filha de Satanás. Arrancou o rosário do cinto e brandiu o grande crucifixo de madeira na minha direção. Por mais interessante que fosse tudo aquilo, pude notar que Mute estava a ficar um pouco inquieto. Inveja profissional, talvez. Reverendo, disse o juiz com uma ligeira vénia para o padre Bain, o senhor tem provas a apresentar a acusação contra essas mulheres? Tenho, sim. Passada a primeira explosão da oratória, o pequeno padre estava agora calmo. Apontou um dedo ameaçador na minha direção e tive de me controlar para não dar um passo atrás. Numa terça-feira à tarde, há 2 semanas, encontrei esta mulher nos jardins do Castelo Léor. Usando poderes sobrenaturais, lançou uma matilha de cães de caça sobre mim, de tal forma que caí e fiquei sob grave risco de vida. Seriamente ferido na perna, levantei-me para sair da sua presença. A mulher tentou seduzir-me com a sua pecaminosidade. Queria que eu a acompanhasse a um lugar privado e, quando resisti às suas manobras, lançou uma maldição sobre mim. Que grande disparate! Exclamei indignada. É o exagero mais ridículo que já ouvi. Os olhos do padre Bain, escuros e a cintilar, como se estivessem febris, desprenderam-se dos inquisidores e fixaram-se em mim. Nega a mulher que me disse estas palavras? Venha comigo agora, padre, ou o seu ferimento ficará putrefacto. Bem, reduza um pouco a veemência, mas algo parecido, talvez, admiti. Com o maxilar fechado em triunfo, o padre abriu bruscamente para o lado a saia da sua batina. Uma ligadura manchada com sangue seco e úmida de pus amarelo envolvia-lhe a coxa. A carne pálida da perna inchava acima e abaixo da ligadura, com horríveis vergões vermelhos subindo do ferimento oculto. Meu Deus, homem, exclamei, chocada com a visão do estado do ferimento. Está com uma infecção no sangue. Tem de tratar disso imediatamente ou vai morrer. Ouviu-se um profundo murmúrio de choque da multidão. Até Mute e Jeff pareciam-se estupefactos. O padre Bain sacudiu a cabeça lentamente. Ouviram? Perguntou. A ousadia desta mulher não conhece nenhum limite. Ela amaldiçoa-me com a morte, um homem de Deus, diante do tribunal da própria igreja. O burburinho agitado da multidão tornou-se mais alto. O padre Bain falou outra vez, erguendo um pouco a voz, para ser ouvido acima do barulho. Deixo-vos, senhores, com o vosso próprio juízo e a injunção do Senhor. Não deixarás viver a feiticeira. A prova dramática do padre Bain pôs fim aos depoimentos. Provavelmente ninguém estava preparado para superar aquele desempenho. Os juízes determinaram um pequeno intervalo e um almoço foi-lhes trazido da hospedaria. Nada foi oferecido às acusadas. Tentei puxar as minhas amarras. O couro das tiras rangeu um pouco, mas elas não cederam nem um centímetro. Este, pensei cinicamente para aplacar o pânico, é o momento exato em que o arrojado herói devia surgir a cavalo no meio da multidão, afastar a populaça que se encolhia de medo e arrebatar a heroína quase desmaiada para a sua cela. Mas o meu belo e destemido herói estava algures lá longe na floresta, a beber cerveja com um velho efeminado de sangue nobre e a massacrar veados inocentes. Era pouco provável, pensei, rangendo os dentes, que Jamie voltasse a tempo sequer de juntar as minhas cinzas para uma cerimónia fúnebre antes de eu ser espalhada pelos quatro ventos.